Pra mim não vale entregar minha vida em suas mãos. Fé, oração, sinal da cruz, é tudo em vão. Se diz o ser supremo do mundo, o Criador, Pai da infinita bondade, da compaixão, do amor, zelador do sofredor, do humilde, do pobre. Então me mostra a felicidade no rosto do que morre. Cadê o pão nosso, a alegria alheio, merecido sorriso de quem sofreu a vida inteira? Que adianta ler a Bíblia e ao tempo sagrado? De manhã abrindo os olhos, a visão é a do barraco 3x4 no mato, ao barro condenado. Como bênção vou ter o meu filho soterrado? Diga pra mim do que adianta sua palavra, porque minha vida é baseada em desgraça e lágrimas. Sinto vontade de te arrastar pro inferno, trazê-lo comigo pro fogo eterno. Vai ver o que é sofrer, mesmo sem merecer. O meu amor por ti acabou de falecer. Se você tem sentimento, então chora, Jesus. Sofra em dobro que você passou na cruz. Aqui estou solitário, na gaveta do necrotério, sendo velado por ninguém, na capela do cemitério. Mas aqui eu vejo você no paraíso, cercado dos seus anjos, que a dor seja o meu destino. Indo da lápide, socorro, ninguém me ouve. Crack, cocaína, bala de corte, tortura no DP, sofrimento. Existe, me apresente, não conheço nem por foto. Sou testemunha da tristeza em parceria com o ódio. Já cansei de acreditar, chega de sonhar. Quero vencer, me levantar, de qualquer forma eu vou cobrar. Me jogar na armadilha, é o que o sistema quer. Sofrimento pra minha mãe e luto pra minha mulher. Assim que é, infelizmente, a dor é rotineira. Forma de ascensão pra quem só vive de lixeira. Ter fé em Deus, muita calma daquele jeito. Vou tentar não cair, mas se não der eu sento o dedo. A porra dessa vida me oferece a saída, o desespero me faz sempre optar por vítimas. Não, doutor, não te culpo pela minha dor. Sou fruto da desgraça, do ódio, do terror. Vai, doutor, paga logo, não tô pra brincadeira. Seu filho vai sofrer com outra amputação de orelha. Então me fala qual é o certo, se essa é a saída. Meus sonhos realizados em troca de outras vidas. Esse é o destino reservado, o apetite de matar. Mas não vou sangrar, me entregar e ver minha mãe chorar. Horos relatando o que se passa no dia a dia. Sangue, ódio, velório, maga, rancor e agonia. Lágrima, tristeza são sinônimos de vitória. Rota, garra, goi, cabe sua própria cova. Indo da lápide, socorro, ninguém me ouve. Crack, cocaína, bala de corte, tortura no DP, sofrimento mútuo no barraco, luto, flores, túmulo, grito da lápide, socorro, ninguém me ouve. Crack, cocaína, bala de corte, tortura no DP, sofrimento mútuo no barraco, luto, flores, túmulo. Imagem de Cristo foi deturpada com granada, rara de tira que cartão postal, a tropa silenciador e tem gatilho. Filho cego, exemplo do pai, assassinado no mercado. Evolução de mercado blindado e game over no reinado. Aqui subjugado, nomeado, filho pródigo, não aguenta sino. Óbito sem direito, momento póstumo. E que se foda, tiazinha. Todo dia levanta cedo, revira lixo, pede esmola pra comprar um pão caseiro. Corpo no chão, bala perdida, moleque cursava o colegial. Bala na cara, voltando pra casa por causa da greve estadual. Ensino precário, extremo descaso, o agravante do governo. Terror supremo, noite de medo, outros monstros estão nascendo. Pai nosso que sai no céu, em teu nome eu te rogo. Afastai de minha dor, afastai a mágoa e o ódio. Que a minha morte seja exemplo pra quem almeja uma lote de 100. Que a dor do boy seja cura pra todo sempre. Amém. Se o mundo inteiro me pudesse ouvir aqui desse túmulo, tenho muito o que contar sobre sofrimento mútuo. Dizer que me arrependo, dizer que aprendi com minha ausência. Minha mãe que sofre enquanto o capeta ri. O sistema te oferece uma quadrada carregada, não te oferece home theater e nem TV de plasma. A esperança fica extinta, a dor aumenta, o sangue jorra. Sua mãe chora sua derrota, Lucifer brinda a vitória. Indo da lápide, socorro, ninguém me ouve. Crack, cocaína, bala de corte, tortura no DP, sofrimento mútuo no barraco, luto, flores, túmulo, grito da lápide, socorro. chicote, tortura no BP, sofrimento.